Comandou Azul Alfa Alfa, informa a final do teste motores. Bom dia, obrigado. Sim, tudo bem, frequência livre, Alfa Yankee Alfa. Para posicionamento no 4, TAN 3520. TAN 3520, autorizado, reporta táxi, ajuste no 0 no 5. Com 0 no 5, reporta táxi, TAN 3520. 3520, alterna Recife, com 2 horas de autonomia, 101 a bordo. Entrei em 520, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 015. Indy Alpha, reporta pronto, ponto de espera da 10, 3520. São 3520, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus com 8 nós. A linha de cola, pista 10, TAN 3520. Decolada 19, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador. Bom dia, tá 3520, cruza 1800. Bom dia, 3520, contato radar, suba e mantenha. Eu de voo 190, será pouca. 190, pouca, ciente, tá 3520. Você podia coordenar junto ao centro nível 130 para o TEP 3520? Matheus, sube e mantenha o nível no 30 e vou direto à posição Conde, 3520. 930 na posição Conde, então está 3520. Gol 817, informação Foxtrot, bom dia. 817, informação Foxtrot, confere, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5167 no responder. Agora São Paulo Guarulhos está autorizado nível 360. Da pista 10 decola com curva direita na saída da El, voa lenta, Leda Bridge, intercepta peso Lu 16 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador em 1208 e o transponder 5167 com 18 na 7. Correto, confirma o portão? 5. Ciente, 05, chama pronto, pushback, saneamento, gol no 817. É, só chama lá, 7, obrigado. 520, serviço radar terminado, via 2000 Nordeste de Salvador, mantém nível de voo 130, chama agora o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, gol 18 no 7, no 5, puxe dessa manhã. No 05, autorizado, reporta táxi, gol 18 no 7. Contra táxi, pode.